Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Boa noite, Marquito, como vai? Tudo bem? Eu tô, e você, como é que você tá? Tudo ok, querido, prazer estar aqui. Tá quente aqui, viu, cara? Peraí, tá falando sério? Tô falando sério, tá quente aqui, tá quente. Tá, mas tipo mais de 25 graus, assim? Hoje foi 27. É. É mesmo, né? O negócio tá feio, cara. Como é que tá aí em Porto Alegre? Aqui deve estar uns 20 graus. Há uma hora atrás, em Londres, estava 28 e quinta-feira a previsão é 38, amanhã 32. Em Londres. Londres. Isso não é buraco em camada de ozônio, isso é cratera. Não, né? Não. Isso não existe. Não existe. Isso é teoria da conspiração dos comunistas. Isso é de comunista. Ai, ai, grande Quevedo faleceu. É, vamos lá para a primeira música. Vamos lá. Ah, tá, gente, só avisando, o pessoal está perguntando já, o nosso convidado Samuel Gali, ele vai daqui a pouco chegar para falar com a gente, tá? Ele vai falar com a gente no segundo bloco. Então tá, vamos então para a nossa pesquisa musical. Ano 50, por favor. Starts burning. Every time I hold your hand, I get that yearning. Every time I call your name, my poor heart bursts out in flame. You're to blame for all this pain. I'm on fire. Yeah, baby, water can't cool this fire. And I know the reason why. I'm so much in love that you can't leave me, and I ain't gonna try. Holy smokes, I'm gonna tell my folks I'm on fire. Great cooker, mooker, little sugar, you're my desire. Marco Antônio, vai gritar assim no inferno, rapaz. Essa canção é bem legal, olha só, gente. Tudo bem, mas o cara grita demais, porra. É muito, ele tá falando, né, que ele tá com fogo no corpo, né? Então, nota-se. Ótimo. Tá. Gente, assim, ó, na década de 50, né, o nome dessa canção, Fire, né, ou seja, Fogo, é uma canção de 57, o nome do cantor é Louis Thomas Jordan, ou Louis Jordan. Não confundir, por favor, cara, a grafia é quase igual, com Louis Jordan, né, que era aquele galã francês, fez Gigi, fez Cancan, foi vilão até no 007 contra Octopus, faleceu acho que lá por 2016, 2015. Esse cantor aqui é um afro-americano, ele nasceu em Brinkley, no estado do Arkansas, uma cidadezinha perto de estação de trem. Na época que ele nasceu, ou seja, em 1908, tinha cerca de 315 habitantes. Ele hoje é uma cidade muito mais desenvolvida, tem quase 5 mil, olha só, quer dizer, uma megalópole. Ele faleceu aos 66 anos de idade em Los Angeles, de ataque cardíaco. Faleceu em... De tanto gritar, não foi, não? É, deve ter sido de tanto gritar. o apelido dele era, na década de 50, era The King of the Jukebox, ou seja, o rei dos jukebox, né? Aquelas máquinas, obviamente, que a gente coloca na moeda, escolhia o que tocar e tudo mais, muitos bares e tudo mais. Ele foi um dos reis daquele estilo de jazz, o swing jazz, nos anos 30 ainda, e ele ficou conhecido por ser, assim, um dos inovadores de um tipo de blues chamado jump blues. Uhum. Que era um precursor pro rock and roll, praticamente. É. Né? Ele também... Fazer o quê, né? Desculpa, querido, tá falando alguma coisa? Fazer o quê, né? Vai lá. É, precursor. Vai fazer o quê? Vai lá. É soul music. Exatamente. Antes da soul ainda, obviamente. O produtor dele, o Milt Gabber, até usou muito o que aprendeu com o Jordan, depois capenhando uma gravação de um cantor assim que o pessoal conhece um pouco, né? O Bill Haley, com Rock Around the Clock. Né? Então, ele disse que muito do que o Louis Thomas Jordan fazia serviu de base, né? Serviu de, tipo assim, ajudou a alavancar o rock and roll no seu início. O Louis Jordan foi um dos mais bem-sucedidos artistas que gravaram, né, de origem de etnia afro, né, ou seja, afro-americanos, na década de 40 e 50, e ele teve pelo menos 4 sucessos que venderam, 4 discos que venderam mais de 1 milhão de discos, mais de 1 milhão de cópias. Ele começou tocando clarinete, o pai dele era pretendente, a band leader era professor de música, e o Jordan começou cantando duetos com a Ella Fitzgerald, numa orquestra chamada Savoy Ballroom Orchestra. O Chuck Berry também disse que a maior influência que ele teve lá no iníciozão do rock and roll foi o que ele conhecia, o que ele ouvia do Louis Thomas Jordan. O Jordan pode ser ouvido no seriado Vinyl, não, ou seja, vinil, num filme chamado Ben is Back, no Brasil era Retorno de Ben, era com a Julia Roberts, e num videogame chamado Mafia 2. Então, é Louis, né, Louis, e o sobrenome Jordan, não é Jordan, que era do doutor francês, Louis Jordan, esse é Louis Jordan. Então, acho que a gente pode ir para o meta-hit dele, por favor, esse tem menos grito, não te preocupa, tá? Mas, por favor, já me dê a tradução do nome da música? O nome da canção é Teardrops on My Eyes, ou seja, ele está falando assim que os olhos dele estão lacrimejando, né? Que essa situação está passando A distância. Lágrimas rolam dos meus olhos. Vai lá, Fofoia. Please come back to me, baby. I feel so all alone. It rained last night and things ain't right without my baby home. Every time it rains, I think of you. And that's the time I feel so blue. When the rain starts a-falling, tá aí. My love tá is tumbling. Já gostei, boa. Gostei. Mas estava certo, era realmente falando da distância. Quando ele está longe dela, ele fica pensando, os olhos lacrimejam, né? É saudade, sabe como é que é? Algumas pessoas com o coração tem. Isso. Vamos, Marco Antônio. Nós vamos para onde você quiser, Marco Antônio. Nós vamos para onde você quiser. Vai lá, Fofonha. Out of you. Olha, Marco Antônio. É, pois é, esse está na década de 60, essa canção é de 1966, o nome Investigate, né? Ou seja, investigar. Ele está basicamente falando aí que às vezes a pessoa, nesse terreno do amor, assim, nessa área do amor, a pessoa está sendo passada para trás e é melhor ficar ligada, né? Como se fala no Brasil, é ficar esperto. Ele está tomando um chifre. E para evitar, né? Para evitar o chifre. O nome do cantor, Major Lance. É, meio como Major mesmo, e não vou acreditar, mas não era nome artístico. O nome dele era realmente Major Lance, nome de batismo dele. Ele não sabe ao certo em que ano que ele nasceu, supostamente algumas fontes dizem 36, ou 37, ou 38, e outros 39. Marco, você pode usar também, porque nos Estados Unidos você tem o Major Crimes, a unidade de Major Crimes, que são crimes graves. Ele pode ser um grave também, né? Pode ser. Só que é que muita gente, durante muitos anos, como o lance da família dele era difícil de se achar detalhes e tudo mais, achavam que era um nome, né, que era um pseudônimo, que era um nome artístico, não, eles chamam de stage name, mas na verdade era o nome de batismo dele, depois descobriram, depois de muita, muita pesquisa. Mas o que eu estava dizendo é assim, ele nasceu numa cidade paupérrima chamada Winterville, no Mississippi, e ele faleceu no estado da Geórgia. Mais ou menos, né, com 55 anos de idade. Ele tinha 11 irmãos e se mudou para a área, do pequeno, para a área mais barra pesada de Chicago, e acabou de estudar na mesma escola que o Joey Butler e o Curtis Mayfield. Oh, brother! Olha, Curtis Mayfield é o cara! É, o cara. E, por sinal, o Curtis Mayfield é o cara que mais ajudou o Major Lance na carreira. Até, por sinal, a gente vai ouvir daqui a pouquinho um trecho da canção dele de maior sucesso, que foi escrita pelo Curtis Mayfield aos 20 anos de idade. Olha só, então dá pra dizer também que ele também tentou a sorte como jogador de beisebol e até pugilista, mas era muito magrinho e não conseguia adiante. E daí realmente colocou a voz para cantar, começou a exibir, a mostrar seus dotes de cantor em bares e tudo mais, e daí começou a ficar muito popular na região. Ele, no começo dos anos 70, a carreira dele estava em declínio. O que ele fez? Ele descobriu que muita gurizada, muita garotada entre 17 e 22 anos estava começando a descobrir a soul music na Inglaterra. O que ele fez? Ele se mudou para a Inglaterra e daí a carreira dele teve assim, foi revitalizada. Ele, eu posso dizer também que ele faleceu de um ataque cardíaco, e vale dizer que anos antes de falecer, ele estava com um caso sério de glaucoma e estava praticamente cego. Ele, né, eu tinha falado no início, ele teve 11 irmãos, então eu não sei se é para imitar, para poder seguir a linhagem da família, ele teve 12 filhos. Né? E vale dizer que a filha, um dos filhos dele, que é a filha dele, a Keisha, o nome dela é Keisha ou Keisha Bottoms, ela é a atual prefeita de Atlanta, na Geórgia. Ele, também, que eu posso dizer de curiosidade, assim, ele foi preso duas vezes, uma vez por não pagar pensão e outra por porte de cocaína. Acabou ficando 4 anos em cana. Não, a primeira é sem vergonha, a segunda é até aceitável pelo que ele vivia, onde ele vivia. O cara consegue. Mas a primeira vez é falando sério, né? Não dá. Mas eu sei que ele acabou preso mesmo 4 anos. Os 4 anos foi por causa de porte de cocaína, né? Ele pode ser ouvido nas trilhas sonoras de filmes como Shag, que era Sol, Praia e Amor. Também um chamado Último Suspeito, em inglês era City by the Sea, com Robert De Niro e James Franco, e é uma comédia chamada Os Outros Caras, que é com Will Ferrell e uma participação do The Rock. Então acho que a gente pode... Pode, mas antes eu quero te dizer o seguinte, para você que é um cineasta de primeira linha, uma das coisas que eu acho mais fantástico é a tradução de filmes para o português. Eu gosto de ouvir no original. Hoje eu ouvi o seguinte, o deputado chegou e o coronel vai fazer a autópsia. É, o deputado. Ah, o deputado era o deputy, que devia ser deputy, o xerife. O xerife, né, e o coronel era o coroner, o legista. Tá falando, ah, claro, o coroner, você falou pra coronel? Exatamente, e o deputy para deputado. O deputado chegou, claro. E o coronel vai fazer a autópsia. Deixa eu fazer uma perguntinha. Essa função, né, que é o cara logo abaixo do xerife, do chefe de polícia, no Brasil tem tradução direta? Seria o, seria o investigador de polícia. Ah, investigador de polícia, pois é. Mas, e o negócio é o seguinte, porque os títulos, né, que a gente sempre achou engraçado, os títulos das traduções, na verdade não são traduções, né, porque era o departamento de marketing que pensava assim, não, vamos colocar esse título aqui que a gente acha que vai vender mais. Agora o que está falando aí não tem como dizer que é criatividade, é burrada mesmo, né, coxas mesmo. E no fim, tradução Álamo Santos. Não. A tradução da Álamo, que era uma grande empresa. Era, claro, uma grande, claro, claro. É, da Álamo, é essa? Álamo. Nossa, isso aí foi foda. Tipo assim, eu acho que chegou a ser uma das cinco do Brasil. Foi. Graças a Deus, quando eu trabalhei lá, no tempo que eu fazia as narrações, nunca falei nenhuma bobagem, viu? Questionei algumas e foram refeitas. Graças a Deus. Vamos lá, ouviu? Vamos tocar o sucessão dele. Um pouquinho desses. Isso. Vai. Walking through the park, it wasn't quite dark. There was a man sitting on a bench. Out of the crowd, as his head lowly bowed, he just moaned and it made no sense. He just go Usando a nossa gíria pessoal aqui, eu pegava. Não casava, não namorava, mas pegava. Essa canção fez muito sucesso. O nome é 1111, mas na verdade isso não tem nada a ver com algarismo, né? Não tem nada a ver. Seria o nosso HM, né? O 1111. Ele está basicamente, o grande Major Lance, falando que tá andando pela rua e se depara com uma pessoa, com um cara pensando isso. Depois, mais velho, ele conseguiu entender porque que algumas pessoas como ficam pensando, ficam fazendo esse né? Quando a cabeça tá a mil por hora. E basicamente, essa canção aí foi escrita pelo Curtis Mayfield, com 20 anos de idade. O Curtis Mayfield, vale dizer, foi o maior... como é que pode dizer assim, o cara que mais ajudou o Major Lance na carreira. É, e tem lá o The Pusher, olha... Exatamente, da carreira do Curtis Mayfield sozinho. Mas eles eram muito, muito amigos, né? E obviamente o cara foi ajudado pelo Curtis Mayfield, por favor, né? Não tem como ser coisa ruim, né? Sem querer tirar, obviamente, o crédito do Major Lance. Mas então... uma coisinha também, essa canção que a gente ouviu também, ela foi regravada depois pelo Johnny Rivers, e daí, pra não ficar complicado esse o Johnny Rivers pegou tem um trechinho dessa música que o cara fala Curious Mind, né, ou seja, Mente Curiosa. Então essa canção também é conhecida como Curious Mind, no caso ficou assim porque depois ela fez mais sucesso na voz do grande Johnny Rivers. Então acho que a gente pode adentrar os anos 70, querido, por favor. E essa música é do Marco Antônio, fala muito dele, Midnight Lady. Ele está muito acostumado com Midnight Ladies. Gente, isso é uma calúnia. Vai lá. Só pra dizer isso, tá? Vamos lá. O tema de Marco Antônio. Cara, que sacanagem isso aí. Eu vou tentar explicar pro pessoal que tá desorientado, né? Então é o seguinte, a gente tá nos anos 70 e o nome dessa banda, Mott the Hoople, ou seja, M-O-T-T, depois T-H-E, depois H-O-O-P-L-E, Mott the Hoople. Essa canção de 71, o nome é Midnight Lady, tá falando uma dama da meia-noite, uma senhora da meia-noite, e o João, pra variar, me sacaneando, porque eu nunca vi coisa igual. Ou é tradução de música, ou ele alega que ele tem uns arquivos secretos, meu, sei o quê, e fica espalhando em vários programas, não é um só, fica espalhando por aí que eu sempre assim, que eu pelo menos que eu frequentava muito a noite gaúcha, que eu frequentava certos locais, e às vezes eu acho até que ele ganha uma grana. Marquinho, é o seguinte, não é frequentar. O Benjamin está aqui, é testemunha. Eu tenho fotografias, vídeos e áudios hackeados provando que você não só frequenta com o meu diretor do Labaca. Tô mentindo, ô Benjamin? Não. De jeito maneira. Eu fui eu que fui buscar os arquivos lá. Tá, acabou! Isso, exatamente. Não, e o grave é o seguinte, o Benjamin, literalmente, tá há pouco tempo acompanhando a gente aqui no programa aqui, e ele já, é como se fosse assim, ele já fez o dever de casa pra me sacanear. Então, em vez de eu chegar e dizer, não, só um pouquinho, olha aqui, ó, Eu não ia falar nada, mas não quero comprometer, não vou dizer o nome da pessoa, mas uma amiga minha que mora ali no bairro São Leopoldo, em Caxias do Sul, ela conhece lá e falou, mas eu tirei umas fotos, falei, você conhece essa pessoa? Ela falou assim, não, quem que é? Eu falei, não, é um camarada amigo nosso, trabalha lá com a gente na rádio e tal. Ela falou, ué, mas ele tá sempre por lá, eu não conheço, mas eu vejo sempre ele lá, né, não sei o quê. Eu achei muito estranho, né? Mas era você. Brincadeira, falando sério, isso é um verdadeiro Watergate, tá legal? São uns garganta profunda esses dois aí. La Barca Gate, adorei. Tá. Voltando então para o que interessa, essa que a gente ouviu de 71, só para dizer, o pessoal está me escrevendo aqui no inbox, né? Gente, o nosso convidado decidiu pedir para ser entrevistado no segundo bloco. Daqui uns minutinhos ele já está entrando, só um pouquinho. Então, assim, tentando abrir um pouquinho o espaço, a preparar o terreno, já coloquei uma canção que, apesar de alegre, já tem o título, pelo menos, a não ser quando, por gente que interpreta mal, que fala que tem a ver com Damas da Noite, aqui já estou dando esse clima meio de meia-noite, esse clima, pelo menos o nome da canção, né? Para preparar o terreno, já que o Samuel Galli é um diretor de um filme de terror dos mais elogiados dos últimos tempos. Então, terror só se você pegasse a Kate Bush à meia-noite, né? Sei Kate Bush. Por favor, assim, ó, essa banda Mott the Hoople é uma banda inglesa, setentista de rock com uma pegada forte de rhythm and blues. O maior sucesso deles foi uma canção chamada All the Young Dudes, ou seja, todos os caras jovens, todos os jovens, que é uma canção escrita pelo David Bowie. A gente vai ver um trechinho daqui a pouco, uma canção de 72. Até vou pedir que toque até mais ou menos 1 minuto e 5, porque é quando a música realmente fica um piquezinho legal. Mas, de qualquer forma, esse grupo Mott the Hoople, eles, na verdade, começaram em 66 e foram até 1980, mas eles são chamados mesmo, uma banda setentista, que foi quando eles estouraram. De 2009 para os dias de hoje, eles tiveram umas 4 reuniões, mas bem caça-níqueis e com reuniões caça-níquel, isso, com o pessoal, até com integrantes diferentes e tudo mais. Mas vale dizer que a razão por trás desse nome Mott the Hoople é que um dos integrantes, quando a banda ainda não era famosa, foi preso também por porte de drogas. E o que aconteceu? E ele estava lá lendo, tinha acesso, né, na livraria da penitenciária, a um livro chamado Mott the Hoople, que é sobre um doidão que acaba integrando um circo de freaks, né, um circo de aberrações. E daí, quando ele saiu, ele pagou a dívida dele com a sociedade, ele daí e montou uma banda, ele deu a ideia de dar esse nome, né, o nome Mott the Hoople, que era desse livro, desse personagem do livro. Onde é que pode ser ouvido esse grupo, Mott the Hoople? Pode ser ouvido num filme que eu adoro, do Martin Scorsese, chamado Alice Não Mora Mais Aqui, num filme que eu não curto muito, mas super premiado, chamado Ondas do Destino, também na série que a gente citou antes, Vinyl ou Vinil, e também no desenho animado Simpsons. Vamos tocar, por favor, o sucessão dele, 72? jive. Don't wanna stay alive when you're 25. And when you're stealing clothes from Marks and Sparks, and Freddy's got spots to rip them off the start. From his face, funky little bone race. The television man is crazy, same with juvenile delinquent Rex. Oh man, I need TV when I got T-Rex. Oh brother, you get. Marco Antônio. Obrigado, tá. Então, essa canção, All the Young Dudes, foi aqui a canção que realmente, quando se fala em Mother Hubble, se pensa nessa canção, escrita pelo David Bowie. Acho que a gente pode, por favor, entrar nos anos 80. Vambora. Vamos lá? Tá. Ah, tá, pois é, estamos nos anos 80, essa canção é da virada de 88 para 82, o nome Time is Running, ou seja, o tempo tá correndo, a gente tem que tentar acompanhar o tempo, que tem uma deadline, como se tivesse uma deadline, uma data que ele tivesse que chegar até lá. Eu escolhi essa canção até, ela não fez sucesso, mas não só porque eu acho ela também bem interessante, ela tem um pique bacana, mas também até porque o filme também, o Mal Nosso, que a gente vai conversar com o diretor, ele dirige esse filme, também tem todo esse lance também assim, de correr contra o tempo, né? Um filme de suspense, que a gente é como se o relógio estivesse tic-taqueando e alguma coisa prestes a acontecer. Esse grupo aí, o Cheap Trick, né? Cheap de barato, trick de truque, né? No caso, até esse nome foi escolhido pelos integrantes porque eles iam muito em shows de rock e às vezes viam assim, a quantidade de apelação que o pessoal em cima do palco fazia para manter o público interessado. E eles comentaram, né? Poxa, quanto cheap trick, né? Ou seja, quanto truque barato o cara faz para apelar. E daí eles decidiram, poxa, sabe uma coisa? Quando a nossa banda fazer sucesso, vamos colocar esse nome. Esse grupo é um grupo de rock clássico, assim, classic rock, de hard rock também, e o power pop, assim, que seria mais ou menos o que a gente chama no Brasil de rock farofa, assim, aquela balada, assim, um lance mais meloso. Eles são de Illinois, mais precisamente de Rockford, que é a terceira maior cidade daquele estado. começaram em 73, então até os dias de hoje tocando por aí. Eles também foram durante os anos 80 mais populares no Japão do que nos próprios Estados Unidos, e em 2016 eles entraram, foram aceitos no Rock and Roll Hall of Fame. Venderam até hoje, os integrantes, né, essa banda vendeu até hoje cerca de 21 milhões de discos e CDs. A banda pode ser ouvida em temas como Top Gun, né, Asas Indomáveis, por sinal até, o pessoal está esperando direto, vai vir uma sequência, né, mas no Top Gun, obviamente, original. Num filme chamado Up the Creek, no Brasil, acho que era Corrida contra a Correnteza, uma espécie, de quase assim que uma sequência disfarçada de Animal House, de Clube dos Cafajestes. Heavy Metal, Universo Fantasia, que é um desenho animado para adultos, com uma trilha sonora bem legal. Primavera na Pele, que era uma espécie de Porkies, passado na Flórida, lá com, obviamente, um monte de adolescentes que não perderam a virgindade. Olha Quem Está Falando também, Gente Grande, Pixels e Guardiões da Galáxia 2. Eu acho que a gente pode, por favor, tocar um dos hits da banda, que é de 84 para 85, pode ser? This time can't lose. So stop what you do. Marco Antônio, seu convidado já está na linha. Tá, maravilha. Essa canção que a gente ouviu só acabando, o nome é Tonight It's You, ou seja, hoje à noite, esta noite é a sua vez. Também mais ou menos abrindo aqui um pouco o terreno para a gente conversar com o nosso convidado, finalmente, falar um pouquinho dele aqui. O nome dele é Samuel Galli, né, o sobrenome Galli. Ele estudou na New York Film Academy, Film School, que é uma escola de cinema em Nova York, em 2012. Lá ele produziu, escreveu e dirigiu um curta chamado Dead Lovers Night. Esse curta chamou bastante atenção, e daí depois no Brasil ele decidiu, colocou a cabeça que ia fazer um longa-metragem. Ele só fez um longa, mas esse longa-metragem que a gente vai falar agora, Nosso Mal, Our Evil, como está sendo chamado ao redor do mundo, está fazendo assim, chamando muita atenção e deixando gente, mas se borrando de medo ao redor do mundo. Né? O filme já foi apresentado em cerca de 30 festivais e deixou gente assim arrepiada em Moscou, por exemplo, também na Inglaterra, na Irlanda, aqui no Brasil, na Catalunha, né, e vários outros lugares. O filme fala mais ou menos a trama do Nosso Mal. É um filme, ele vale dizer que ele foi dirigido, escrito e montado pelo Samuel Galli. O filme trata basicamente da trajetória de dois personagens. Um é um homem com poderes mediúnicos que guarda da filha sob sete chaves um segredo terrível. Ele acaba decidindo contratar na dark web, né, ou seja, no submundo da internet, um sádico matador de aluguel, e daí o destino desses dois entra em colisão, tipo assim, frontal com uma, quase assim, uma entidade demoníaca das mais aterrorizantes possíveis. Eu não estava lá, eu não tenho nada a ver com isso, não fui eu. Tu não estava lá, João? Não, não. Então tá. O filme assim, tem recebido elogio não só pela forma como ele navega pela trama, como o diretor navega pela trama, que o filme não é nunca previsível. E é cheio de reviravoltas, mas as reviravoltas todas, não só aquelas reviravoltas que o roteiro, que tem em roteiro de alguns filmes, que é só para complicar a história e tornar tudo assim confuso. Então, esse filme, a pessoa prestando atenção, ela vai acompanhar do começo ao fim, se assustar pacas e, como é que eu posso dizer assim, se sentir feliz por ter passado esse tempo vendo o filme, porque ele é cheio de surpresas, o que não quer dizer que não seja também super aterrorizante em alguns momentos, e muito bem interpretado também, e custou bem pouquinho. Então a gente vai, tem muita informação aqui sobre esse filme, mas eu queria parar de embromar e dar as boas-vindas então ao Samuel Galli. Tudo bem, Samuel? Tudo bem, Marco. Obrigado pelo convite. É um prazer. Um prazer, querido. Então, vamos tentar, assim, que é muita coisa. Eu adoro teu filme, vale dizer, tá? Vale dizer que os efeitos de maquiagem foram feitos até pelo excepcional Rodrigo Aragão. A gente conversou com ele há umas duas semanas, né? Mas, assim, vamos começar bem pro início mesmo. Me fala como é que era o Samuel Galli criança. Foste criado em Ribeirão Preto mesmo? Como é que é? Me fala isso. Me fala um pouco da tua vida. Eu sou aqui de Ribeirão Preto, né, interior de São Paulo. Uhum. E eu, desde criança, sempre gostei de filmes de terror. Eu nasci nos anos 80. Uhum. Meus ídolos foram Jason, Fred Krueger, uhum, Michael uhum. Myers, Pinhead. Uhum. Só que o terror ficou incubado em mim, assim, só como espectador. E a vida passou, me formei em direito. Eu sou advogado, tenho um restaurante em Ribeirão Preto. Ainda tem um restaurante? Achei que tenho. Eu ia até te perguntar mais adiante como é que tinha sido a experiência tendo dois restaurantes, mas ainda tem um restaurante então. Ah, tá. Tenho, sou sócio com a minha irmã e em 2012 eu fiquei sabendo de um curso na New York Film Academy, só que no campus em Los Angeles, e eu fui fazer assim como hobby, né? Sem filme. E eu fiz um curta lá que ficou restrito ao curso, não saiu para festival, porque era um curta muito pequeno e era restrito mesmo só para os estudantes lá pro curso. Como se fosse uma tese do curso, né? Isso. E um professor meu chegou, o filme fez muito barulho dentro da New York Film Academy, todo mundo gostou, meu professor chegou, cara, você tem que continuar, né? E aquilo acendeu uma coisa em mim, né? Entendi. Daí começou minha caminhada. Só uma coisinha, querido. O teu curta, né, que é o Dead Lover's Night, ou seja, noite de um amante cadáver, de um amante noite morto. Noite dos amantes mortos, né? Me fala assim, eu não vi esse curta. E esse curta, a história tem a ver? Seria tipo assim, seria um mini nosso mal ou não? Não tem a ver. O curta, assim, é um curta de 3 minutos, é um casal, eles brigam muito, eles terminam e ela sofre um acidente, ele desenterra ela para passar uma última noite com ela para colocar em pratos limpos tudo o que aconteceu. Então é ele passando uma noite com a amada morta. É basicamente entendi. Isso, curta. Entendi, tá. Tem necrofilia na história. E fala assim, como é que... Daí tá, voltaste pro Brasil. Vamos tentar assim, resumir. Mas assim, me fala um pouquinho da trajetória para fazer o filme, né? Que é o teu longa, que é o Nosso Mal. Como é que foi? Uma vez chegou todo empolgado, né, com essa ideia, poxa, né, o meu curta de 3 minutos chamou a atenção do pessoal. Como é que foi daí para germinar essa ideia do Nosso Mal e tudo mais? Pode falar um pouquinho sobre Sim, isso? Sim, claro. Então, eu voltei pro Brasil, né, porque não teria condições de eu ficar nos Estados Unidos. E, na época... o boom das câmeras digitais estava muito grande, a Red tinha lançado a Epic, que a Red é uma marca de câmera, né? A Epic, a Scarlett, a Blackmagic tinha lançado uma câmera muito boa, e já era possível, né, você chegar numa qualidade de imagem muito boa, quase perto de película, né? E começou a ficar uma coisa um pouco mais acessível, e eu muito ingênuo, falei, cara, eu preciso comprar uma câmera. Então eu comprei uma Red e comecei ao longo de 3 anos comprar equipamentos. Estudando muito, ouvi um plano, falando, estudava um plano de um filme que eu gostava e pensava como talvez fazer um plano similar com uma alternativa muito mais barata. Só que eu não conhecia ninguém. As pessoas chegavam em casa e falavam assim, cara, você tá ficando louco, pra que que é isso? E eu tinha uma coisa dentro de mim que um dia eu fazia alguma coisa com aquilo. Isso não foi, eu não tenho dinheiro, nada, eu tenho um restaurante. As pessoas falam, nossa, né, mas você tinha uma grana. Não, eu não tenho, foi tudo com muito esforço, durante 3 anos, 4. Até que eu encontrei o Vitor Molin e o Tato Cianci, que eles tinham uma produtora aqui em Ribeirão, a Causada. O Vitor é o teu fotógrafo e câmera nesse filme, né? Isso, e o diretor de fotografia, né? E o Tato Cianci foi um dos produtores, junto comigo, e o Vitor também. E eu conheci eles e falei assim, cara, a produtora era só para vídeo institucional. Eu falei, cara, vamos começar a conversar, se deu bem. Falei assim, cara, eu entro na produtora com os equipamentos, só que com uma condição. Nós vamos fazer um filme de terror. Sabe quem deu a condição foi tu ou foram eles? Foi eu dei, eles também. Foi uma negociação ali, né? Mas funcionava muito bem já. Daí rolou de fazer o filme e deu certo. Mas aí tem um longo caminho também até ter dado certo, né? Eu escrevi o roteiro, lógico, um roteiro condizente com a nossa realidade, com o orçamento que a gente podia despender. E foi assim que começou. Tá, me diz uma coisa, quanto tempo demoraste para escrever o roteiro? Para ele ficar numa situação que estava pronto para filmar? Então, eu tenho facilidade para escrever. Eu acho que eu escrevi o roteiro em 2 meses. Foi no final de 2014. A gente rodou em maio de 2015. Não foi com subsídio estatal, nada, né? Foi tudo não, com dinheiro nada. Próprio, né? Foi dinheiro do nosso bolso, não teve patrocínio, nada. Eu estaria sendo muito, eu serei muito indiscreto perguntando qual foi o orçamento final, tu pode dizer assim? Não, ou... não, que isso, foi 350 mil. Uma coisa que eu quero deixar bem clara é que nas primeiras reportagens do filme, falou muito que o filme foi feito de maneira, né, com dinheiro dos nossos produtores. Mas isso não quer dizer que eu seja contra a lei de incentivo ou qualquer tipo de documento. Pelo contrário, eu sou 110% a favor. O problema é que em 2015, quando a gente rodou, era muito difícil um terror nacional aparecer. Claro. Graças a Deus já começaram a aparecer durante esse tempo vários filmes excelentes. A única forma de a gente fazer um filme seria com o nosso próprio bolso, porque a gente nunca tinha feito nenhuma obra. Seria claro. Muito difícil pleitear um dinheiro que não era nosso. Claro. Tá. Perfeito. A gente rodou em maio de 2015, eu acabei de montar o filme em agosto. Aí eu apresentei o filme para a equipe, para Psycho & Look, que é coloração, eles adoraram, e daí apresentaram para os irmãos Garbato, da trilha sonora, daí para o Laroca, de desenho de som e mixagem. Aí demorou um ano após, porque esses caras são muito grandes, e eles fizeram um filme a conta gotas, entrava um filme muito maior de Warner, Paris, sei lá, eles paravam o filme e continuavam. Então, quando tinha um tempo de sobra, como se o filme ficasse ali na geladeira, quando eles estivessem sem tempo, já que não estavam recebendo, né, cachê alto, né, então eles aproveitavam, entendi. Mas eles fizeram, eu sou muito agradecido, porque eles fizeram por amor mesmo, que eles adoraram o filme, então foi um exercício de paciência muito grande, né. Foi 2016 inteiro pós-produção, daí 2017, 2018 o filme rodou festivais, daí a O2 Play Filmes pegou o filme, lançou no cinema, nas janelas digitais e agora, dia 8 de julho, estreou na Netflix. Perfeito. E me fala um pouquinho assim, o teu roteiro, né, é como se fala em inglês, intricate, né, ele é super complexo, assim, né, ou seja, em vez de ele contar de forma bem linear, né, e de forma previsível, ele tem flashbacks, tipo assim, flashbacks de flashbacks, mas, ou seja, dá pra ver que tu tentaste, apesar de estar com poucas condições financeiras, tu não deixasse a ambição de lado. Então, me fala assim, como é que foi, assim, de onde é que veio essa ideia toda, porque, pro pessoal que não viu o filme ainda, os primeiros 45 minutos, mais ou menos, do filme, assim, a gente não sabe muito o que tá acontecendo. Daqui a pouco, as peças começam a se encaixar, E daí, uma coisa muito interessante também é que os personagens, tá? Isso eu não sei se concorda, mas a minha impressão, eu vendo o filme, foi o seguinte, que parece que tinha uma preocupação de não deixar os personagens unidimensionais. Então, por exemplo, a gente não sabe no começo do filme quem é que é herói, quem não é. A gente não sabe pra quem torcer. Né? Então, me fala um pouquinho, querido, da como é que foi o teu processo de criação do roteiro, pode ser? Olha, como o orçamento do filme é um orçamento muito pequeno, não tinha sentido eu fazer uma cópia de um filme comercial, né? Sim, um filme americano, por exemplo, claro. Não teria por que fazer uma cópia barata de um filme, claro, que tem a receita comercial, primeiro, segundo, terceiro ato, não tinha sentido. Então eu sabia que tinha que fazer alguma coisa diferente. E sabia que eu ia assumir muitos riscos, né, em fazer uma coisa diferente. O que eu sabia, lá a origem da coisa, que eu queria fazer um filme com uma pegada espírita, né, que eu gosto muito. E que, ao mesmo tempo, o terror sobrenatural tivesse um lance quase inocente daquele terror que a gente sente quando a gente que é criança. E o terror real, que é personificado no serial killer, fosse muito cru e muito violento. Porque o filme, só te interrompendo aqui, o filme ele pula, né, de tons, assim, mas ele nunca fica desfocado, né? Ou seja, tem um lado super humano, um lado familiar, e daqui a pouco um lado super cru. Então é como se a gente estivesse meio sendo no banco de trás de um carro, assim, não sabendo onde a gente está sendo levado. O filme, o risco do filme seria que eu não tenho o primeiro ato tradicional, que eu apresento o personagem de uma maneira clara, você não sabe quem é quem, você algumas vezes não sabe o que está acontecendo, depois no final ele amarra. Então ele é um pouco cinza, no sentido de mesclar o bem e o mal, só que quando você acaba de ver, aí você percebe que a luz e a escuridão estavam bem, né, estavam bem delimitados ali, brigando um com o outro, né, tem um lance, a Michelle, que é o lado bom do filme, fala que ele adora gente, daí o serial killer fala, eu odeio gente, então tem um contraponto, um filme inteiro, né? Só que quando você vê dois lados da mesma moeda, quase, né? Exatamente, mas só que quando você vê pela primeira vez, até o finalzinho aí do segundo ato, vamos dizer assim, o filme não tem os atos muito delimitados, só que enxerga ele um pouco cinza. A hora que você acaba de ver o filme, aí você delimita dentro da sua cabeça a luz e a escuridão, né? Eu acho que isso é interessante. Perfeito. E me conta assim, do roteiro, quando acabasse o roteiro, né? Obviamente, tu tinha uma ideia na cabeça como é que ia ser o filme. Dá pra tu dizer que ele ficou muito parecido com o que tu tinha na cabeça? Ou me fala assim, um pouquinho das coisas, eu tô te perguntando isso pra saber assim, o que você teve que mudar pra se adaptar às condições reais da filmagem. Então, praticamente nada, porque nesses 3 anos que eu fui adquirindo os equipamentos, eu estudei muito, então eu sabia, eu tive que escrever o roteiro com um pouco de boné de diretor, nesse caso específico. Então eu sabia exatamente o que eu podia fazer e o que eu não podia, entendeu? Porque eu conhecia os equipamentos, eu sabia da capacidade das pessoas, das poucas pessoas que tinham à minha volta, então eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer, entendeu? Então eu não tive que modificar praticamente nada do roteiro, eu fiz bem em cima do que eu podia fazer, então foi mais ou menos um processo reverso. Que legal. E como é que foi, no caso, a escolha dos atores, né? Porque, obviamente, uma trama como essa, se fosse mal interpretado, a gente não aguentaria ver 5 minutos do filme. E a gente, uma das razões da gente ficar super empolgado e ficar interessado no filme é porque a gente acredita naquelas pessoas que estão ali na tela. Me fala um pouquinho da tua escolha dos atores e um pouquinho, se puderes, do teu processo de direção de atores. Pode ser? Pode ser. Tudo no filme eu levei até as últimas consequências, né? Além do Cid Ribeirão, e na época eu não tinha contato nenhum com ninguém do cinema, do audiovisual, eu chamei todos os atores aqui de Ribeirão Preto, todos eles eram do teatro, né? Então, eu teve um treinamento para adaptar o pessoal do teatro para o cinema, só que esse treinamento foi até determinado ponto, porque eu queria, o filme ele tem grandes espaços silenciosos, mas eu queria que ele fosse um pouquinho teatral em alguns momentos, para ter essa zona cinzenta também, entendeu? Tudo eu usei no filme para causar um estranhamento. Um clima, super realista e, digamos assim, pé no chão, e também algumas partes um pouquinho mais surreais, diríamos assim, né? Exatamente. Eu queria mesclar, como eu queria fazer o mal quase infantil, romantizado, e o mal verdadeiro, cru, hiperreal, interpretação, nos momentos de silêncio, ser muito pé no chão. E quando tivesse alguns diálogos, tivesse alguma... um pouco teatral ali, também para causar um desconforto, entendeu? O filme tem várias pausas longas, tudo que eu te falei, quando você faz o filme com orçamento baixo, você corre vários riscos, né? Tem gente que ama, tem gente que vai odiar, não tem jeito, né? Claro. Eu acelero o filme, desacelero, quando você pensa que vai acelerar, eu desacelero de novo, daí eu acelero, daí eu jogo o espectador para outro lado, depois eu jogo para esse... Então foi tudo, eu pensei em tudo para tentar incomodar o espectador da maneira que eu podia, né? Perfeito. Uma coisa muito interessante, se me permite dizer, eu me lembro que me perguntaram uma vez, só dando um exemplinho aqui, né? Sobre o lance de filmes serem compreendidos por plateias de outros países, tá? E eu me lembro que perguntaram pro Van Damme, né? Como é que os filmes dele eram tão populares assim ao redor do mundo? E ele disse, uma cena dramática, muita gente não consegue entender muito de um diálogo. Não dá para traduzir muito bem. Agora um chute na cara, todo mundo entende. E eu queria saber, aproveitando só esse comentário dele, como é que... está te surpreendendo com as reações positivas ao redor do mundo, porque por mais que as pessoas entendam a noção de medo, né, claro, ela é universal, mas eu conseguiria imaginar que o teu filme em algumas culturas daqui a pouco não estivesse sendo bem recepcionado, e eu só tenho visto coisas, gente de todo mundo falar muito bem dele. Me fala um pouquinho como é que foi isso, dessa tua intenção de daqui a pouco internacionalizar tua trama ou não. Me fala um pouco disso, pode ser? Falando, já voltando ao Van Damme, de uma coisa específica que ele falou, uma coisa muito importante de uma maneira mais abrangente, além de eu adorar o terror, a escolha do terror na época também foi porque é um gênero que transita internacionalmente muito bem. O medo que você sente aqui, o cara lá em Moscou vai sentir. Talvez o que você acha engraçado aqui no Brasil, o cara não vai achar em Moscou, né? O terror é universal. E foi uma das minhas escolhas, além de eu ser fã de terror, e meu é o que eu mais, é que minha cabeça vai produzir melhor. Perfeito. Mas eu acho que o lance do filme, aconteceu o seguinte, quando eu escrevi O Mal Nosso, eu não conhecia ninguém que fazia maquiagem de efeito. Então eu escrevi ele sem nenhuma cena explícita, então ele ficou um filme muito dramático. Quer dizer que dá pra dizer que no começo, então, muita coisa iria acontecer em off, não iria aparecer na tela. Exatamente, eu não conhecia ninguém. Aí eu conheci o Rodrigo Aragão, fui pra Guarapari, fui pra Pedrocão, a gente conversou, nos demos hiper bem. Daí ele colocou a arte dele no filme e eu fiz um outro tratamento do roteiro colocando o que eu imaginava que eu tinha que esconder. Explicitando a coisa. Exatamente, só que o filme ele é muito dramático. Sim. O filme passou no Blood Window em Pinamar e tem uma atriz que chama Ximena Del Solar, que é de um filme que chama Trauma, que é um filme muito forte. Ela saiu do cinema chorando. Muitas pessoas às vezes saem do cinema chorando mesmo. Aconteceu muito isso nos festivais. Porque é um filme que tem um drama, é um filme da descoberta de que você está fazendo aqui. E o que você tem que... As consequências disso, no caso do personagem principal, é uma consequência brutal. Claro. Mas, ao mesmo tempo, o filme é controverso, né? Aqui no Brasil, algumas pessoas acham o filme misógino, machista. Tem o outro lado da moeda, é aquele risco que eu te falei. Então, ele tá me satisfazendo muito o filme, porque ele não tá em cima do muro, entendeu? Ou a pessoa entra na camada que eu quis passar... Ou a pessoa não entra e vai para uma camada que eu nem imaginei, entendeu? Isso é muito legal do cinema. A gente acha que um filme, ele é aquela sombra, luz e som, estática que vai ficar daquele jeito, e o filme ele é um corpo muito vivo que vai mudando. Ele é orgânico, né? Nossa, é muito interessante. Isso, e é interessante você estar falando das diferentes camadas, né? Porque o protagonista, no caso, acha o assassino profissional né, tendo que pesquisar nas diferentes camadas da internet, né? Sim. E uma coisa, querido, a escolha no caso das cores, né? Tem muitas cenas bem vermelhas no filme, não só no sangue em si, mas me fala como é que foi teu trabalho com o diretor de fotografia, pode ser? Sim, meu diretor de fotografia, ele é da minha produtora, então a gente conversa todo dia, então a gente fez teste de câmera, a gente procurou as gelatinas juntos, e uma cena específica, por exemplo, aí que vem a sua criatividade, né, que até a cena que o Arthur encontra o Charles no banheiro do bar. E tipo assim, 5 horas antes da gente filmar a cena no banheiro, o dono da locação furou. Ah, é? E não tinha onde fazer, a gente achou um banheiro um pouco industrial, num lugar aqui em Ribeirão Preto, e eu falei assim, cara, vamos jogar uma tinta vermelha aqui, porque é a descida dele no inferno, a hora que ele vai encontrar o verdadeiro demônio, né? Sim, sim. Então sim, a sim. Cor também é um instrumento muito potente, né? Perfeito, perfeito, perfeito, e perfeito. Eu queria fazer alguns toques de... eu gosto muito de David Lynch, Twin Peaks, aquela cena do circo, eu botei um glow ali, o glow é aquela, tipo, um esfumaçado em volta dos sim. personagens e tal, eles estão numa espécie de limbo ali. Então foi tudo planejadinho durante anos, por isso que deu certo, foi... Mas foi muito estudado entre mim, o diretor de fotografia, com os recursos que a gente tinha, né? Sensacional. E me diz uma coisa, Samuel, como é que... só repete aí, já que a gente está finalizando, como é que a pessoa que... como é que as pessoas nos ouvindo podem assistir o teu filme? Tá. O filme está disponível nas plataformas digitais, chama Mal Nosso Filme. Ele está na iTunes, Google Play, Vivo Play, Loki e Now. E também está disponível na Netflix. Perfeito. Então está em todo lugar. Quem quiser ver, vai ser muito bom para a gente. E essa fase é muito importante. Essa fase do terror nacional está muito boa. Tem gente muito boa. E mais importante, diretores com estilos diferentes. Então tem terror nacional para todo tipo de gosto. Perfeito. E, como eu falei na chamada, pro pessoal, assim, 35 anos para cima, ajuda também se a pessoa comprar umas fraldas geriátricas, porque, falando sério, o estômago fica fraco em alguns momentos, assim. Que bom. É um filme de terror que tem um toque dramático, tem algumas cenas pesadinhas aí, mas vai até o fim, vai compensar. Não, foi um comentário negativo. Eu acho teu filme muito, muito interessante mesmo. Então, gente, Mal Nosso, a gente teve a honra de falar com o Samuel Galli, tá? E, querido, eu quero te agradecer de coração pelo teu tempo, tá bom? Eu que agradeço, muito obrigado, um abraço pra todos. Um abração, querido, até mais, tchau. Até mais, boa noite. Boa noite. Marco Antônio, e aí, queridão? Mais uma grande entrevista, parabéns a você e até quinta-feira. Caiu. Ah, tem que ligar. Tem que ligar. Eu vou dizer uma coisa pra você. Isso é uma figura rara, viu? Ele deve ter saído correndo porque ele devia estar fazendo o programa e assistindo o filme. E aí passou mal e foi ao banheiro. Não, você veja agora, falando do entrevistado, o Samuel, um diretor jovem, um novo valor no cinema nacional aí, e fez o filme sem depender da Lei Rouanet, mas ele bem frisou, ele não é contra a Lei Rouanet. Desde não, não, que seja, é a situação dele, né? Desde que seja bem aplicado, realmente, pessoas que precisam. Ele, no caso, fez dessa forma aí, mas o enfoque, pelo menos a minha intenção, foi vai no resultado, né? O resultado bem bom mesmo, gente. Infelizmente, tem muita gente que pensa assim, se é o pessoal falando em português, terror não pode ser feito aqui, mas pode sim, não só em Brasília existe terror, a gente aqui, também ficcionalmente, pode fazer coisa muito boa. E esse filme Mal Nosso, realmente, sem puxação de saco, é um belo filme, bastante intenso. Assisti-lo-ei. Tá? Até quinta, Marquinho. Até quinta, um grande abraço, gente. Beijo, tchau. Bom, senhoras e senhores, termina mais uma edição de O Marco de Hoje, com Marco Antônio Santos Freitas. Mesa de som de Jair Barbosa, gerência de tecnologia da informação Marcelo Tibério, coordenação de rede Albert Martin, gerência de mídias sociais Luiz Paulo Calisto. Apresentação João Alckmin. Comigo Benjamin Júnior, que estará de volta amanhã às 18 horas, abrindo a Caixa Preta. Estaremos de volta, um grande abraço a todos, uma ótima noite de terça-feira para todos os nossos ouvintes que estão aí quietinhos hoje, mas o pessoal vai estar amanhã todo ligado aqui pra gente abrir aquela caixa preta. Teremos a presença do nosso abridor oficial, o Calisto. O Calisto deve estar por aqui amanhã. Quando amanhã nós teremos Paulo Passos, Ednardo e o Renzo Mora. Muito, muito, muito bom mesmo. Você está de volta amanhã às 8. Às 8 da manhã para o Prime Time com Rogério Alcântara e de Jair Barbosa. Não, o Djair não vem, porque quebrou a motinho dele. Cada semana quebra alguma coisa, ou quebra o olho, ou quebra não sei o quê, ou quebra não sei o que lá. É sempre uma maneira que ele tem. É fazer o quê? Esse é o Djair Barbosa. A direção de jornalismo é de Carlos Brickman. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. A partir de agora, as emissoras que compõem a rede Showtime de rádio seguem com suas programações normais.